Olá, amigos. Eu sou Elcio de Andrade e está no ar mais um programa Direitos do Cidadão. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor Túlio, nós sabemos que publicar ou divulgar imagens que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo crianças e adolescentes é crime. Queremos saber, doutor Túlio, o que acontece com a pessoa que pratica este crime e quais são as penalidades que elas podem sofrer. Elcio, é crime a pornografia infantil. O artigo 241 do Código Penal Brasileiro prevê que vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente está sujeito a uma pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Já no artigo 241, letra A, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança e adolescente. Pena de reclusão de 3 anos a 6 anos e multa. O artigo 241B. Adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio fotográfico, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Muito obrigado, doutor Túlio. Você pode acessar a nossa página no Facebook Direitos do Cidadão. Você pode também fazer suas perguntas, seus questionamentos, através da mensagem de texto para o nosso celular, 99347011. Acesse a nossa página Direitos do Cidadão e deixe as suas sugestões e perguntas.